é um período que nós devemos prestar especial atenção, porque praticamente tudo o que nós vivemos hoje, tudo o que se passou na história, na cultura, na política dos 200 anos seguintes, é ali que está a raiz. Nós ainda não terminamos de colher os frutos, tanto benéficos quanto maléficos, do idealismo alemão. E é uma filosofia que, ela em grande parte, ela reflete uma espécie de característica nacional alemã, que se observa, evidentemente, não só então, na filosofia, mas também nas artes, na literatura, e que ainda no século XX aparecerá até no cinema. Quando aparece o expressionismo alemão, o expressionismo pode-se dizer que é o cinema subjetivo por natureza, tá certo? Quer dizer, um cinema que não mostra as coisas tal como elas aparecem aos sentidos, mas tal como o ser humano as imagina, tá certo? Do mesmo modo, se você observar a cultura alemã desde a reforma protestante, com toda a sua ênfase na conexão pessoal do indivíduo com Deus, passando, vamos dizer, por cima de uma autoridade eclesiástica estabelecida, você verá que este espécie de subjetivismo, individualismo, é mesmo uma marca característica da cultura alemã, tá certo? E também não deixa de ser característico que se trata do individualismo não prático e externo, como nós poderíamos ver, por exemplo, na cultura inglesa, que cultiva a liberdade civil e política, e depois, quando da fundação dos Estados Unidos, a ideia da autorrealização do homem empreendedor. O subjetivismo alemão não é nada disso. O individualismo alemão é bem voltado para a vida interior, quer dizer, é um subjetivismo duplamente subjetivo, tá certo? Então, no qual a ideia da liberdade do indivíduo é vivenciada mais como uma liberdade de tipo espiritual, tá certo? Assegurada pela sua conexão direta com Deus e não como liberdade civil e política. Do ponto de vista da liberdade civil e política, justamente os alemães foram sempre um pouco deficientes nesta coisa. Nunca chegaram a ter uma organização política que assegurasse mesmo a liberdade individual num sentido anglo-saxônico. Na verdade, só a tiveram quando os anglo-saxões entraram lá e os obrigaram a ter, quer dizer, depois da guerra, tá certo? Então, de certo modo, a própria reivindicação da liberdade espiritual absoluta, ela é, de algum modo, oposta à organização da sociedade, tá certo? Então, o fato de que indivíduos que têm um orgulho da sua liberdade interior vivam durante 200 anos, pelo menos, sob regimes, no mínimo, autoritários e, na pior das hipóteses, totalitários, tá certo? Passando, vamos dizer, do autoritarismo para o totalitarismo e até, às vezes, tendo que usar o autoritarismo como único remédio possível contra o totalitarismo, como veio acontecer na Áustria antes da guerra. Esse fato marca muito o espírito alemão e a cultura alemã, tá certo? Então, o que levava um poeta, Heine, a dizer que os alemães eram pessoas tão agradáveis uma a uma, tá certo? E tão horrorosas quando se juntavam, tá certo? Eram pessoas ótimas com uma sociedade horrível, né? Então, durante este período, a virada que Kant deu no eixo de atenção da filosofia digamos, do mundo exterior, do ser externo, do ser objetivo, para, vamos dizer, as formas do nosso próprio aparato cognitivo, essa torção, ela acaba de se completar, ela é levada às suas últimas consequências, até por um efeito impremeditado do esforço de sair de dentro da jaula kantiana. Né? Uma vez que, se vocês entenderam bem as explicações sobre Kant, vocês verão que, com a ideia de que nós só conhecemos os fenômenos, quer dizer, as aparências, e não apreendemos as coisas em si, não é isso? Kant criou um universo cognitivo, um universo cultural, na qual, se você pensar bem, a verdade objetiva do que você está dizendo já não interessa mais, porque nós não se trata mais de verdade objetiva, há apenas uma concordância das subjetividades, há uma harmonia da intersubjetividade. Até a garantia que Kant dá, vamos dizer, da validade dos princípios lógicos, é o fato de que, e a garantia da, até da validade do conhecimento pelos sentidos, etc., etc., só é dada pelo fato de que essas estruturas são universais, são compartilhadas por todos os seres humanos. Então, é como se fosse um subjetivismo, mas um subjetivismo coletivo. Então, nós não vivemos propriamente num mundo real objetivo, mas num universo humano, um universo de criação, né, mental e cultural humana. Não é preciso dizer o quanto esta ideia continua produzindo filhotes até hoje. Né? Praticamente, não podemos compreender, nem mesmo quando você lê esse livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas, aquilo lá é kantismo puro. Ou o Foucault, com aquela ideia dele das epistemes, de que cada época tem um conjunto de chaves cognitivas que são compartilhadas por todos os cientistas da época, que todo mundo enxerga as coisas daquele jeito, precisamente, e que mais tarde essa episteme, essa chave geral, ela muda, e as coisas passam simplesmente a ser vistas de outra maneira. Tudo isso não deixa de ser kantismo, porque a ênfase não está no conhecimento da realidade objetiva, mas no conhecimento das estruturas cognitivas do sujeito, seja individual, seja coletivo. Também, sob esse ponto de vista, não é preciso dizer o quanto a contribuição de Kant foi fértil, por exemplo, para a psicologia. Há toda uma linhagem de estudos de psicologia que é diretamente devedora de Kant, para a psicologia da Gestalt, psicologia da forma, né, que vem com aquele Wertheimer, Kafka e outros, né, na qual se procura identificar o elemento, para assim dizer, construtivo da percepção. Quer dizer, como é que o nosso aparato psíquico estrutura os dados do mundo exterior. Isso aí também é, vamos dizer, é um estilo kantiano de colocar os problemas, tá certo? Enfim, a influência de Kant na cultura ocidental é imensurável, não dá para medir, tá vendo? Tem uma frase da Anais que ela fala: não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como somos. Isso é kantismo, isso é Kant. Nós vemos assim porque nós somos assim, tá certo? E como as coisas são mesmo, jamais saberemos, não é isso? Então, seria quase impossível você mapear a influência de Kant na sua totalidade. Essa influência vai desde a filosofia propriamente dita até a história da cultura, onde o estudo dos quadros perceptivos das várias épocas faz um imenso progresso, por exemplo, com o Wilhelm Dilthey, até, por exemplo, na teoria do direito, onde toda a teoria do Kelsen, a teoria pura do direito, é também menos uma teoria pura do que um kantismo puro. Tá entendendo? Nós temos essa influência aqui, toda a corrente culturalista dominante no direito brasileiro durante um tempo, com Miguel Reale, Kant também. Tá certo? Enfim, Kant foi um arraso. Quando ele dizia que ele operou uma revolução copernicana na filosofia, quer dizer, virando o eixo de atenção, ele teve razão do ponto de vista histórico, quer dizer, que ele operou realmente esta torção na visão que os filósofos das gerações seguintes tiveram das coisas, tá certo? Mas que isto representasse, vamos dizer, como a Revolução Copernicana, uma correção, né, de um erro anterior, isso pode ser um pouco duvidoso, porque, afinal de contas, o kantismo não é nada mais do que uma certa maneira de ver as coisas, tá certo? Elas podem ser estudadas sob este ângulo. Nós podemos estudar, por exemplo, toda a cultura de uma época como sendo um conjunto, um sistema de formas subjetivas, tá certo? Independentemente da sua relação com o mundo exterior, porque qualquer que seja o contato que com o mundo real, ela só tem contato naqueles pontos que a cultura enxerga. Então, o retrato que ela faz do mundo, tá certo? Deste ponto de vista, tanto faz que ele seja correspondente com uma realidade objetiva ou não, porque é daqui, naquele mundo que as pessoas acreditam que vivem, e ponto final. Tá certo? Então, do ponto de vista metodológico, por exemplo, o kantismo simplifica muito as coisas, porque, por exemplo, para você contar a história de uma ciência, tá certo? Contar a história de uma ciência é contar um conjunto de esforços para apreender uma determinada realidade. Tá certo? Então, teoricamente, você teria que contar contar essa história desde o ponto de vista do conhecimento que você tem daquela realidade. Quer dizer, por exemplo, você pega a geologia, você pega o conjunto de conhecimentos atuais, do que nós sabemos da geologia atual. Então, contaremos a história anterior das sucessivas visões que as pessoas foram tendo deste objeto à luz daquilo que nós sabemos dele. Tá certo? Quando a abordagem é kantiana, o problema da objetividade, ou da maior ou menor aproximação com a realidade, não existe. Quer dizer, você conta aquilo como se fosse uma sucessão de imaginações que as pessoas tiveram. É tanto faz você contar a história de uma ciência, a história de uma sucessão de alucinações vai dar mais ou menos na mesma. Que isso simplifica as coisas, metodologicamente, é claro que simplifica. Tá certo? E daí o tremendo sucesso do Kant nas ciências humanas. Naturalmente, um segundo efeito que Kant teve é que, como você não pode mais definir a ciência pela constituição objetiva do seu assunto, pela constituição, vamos dizer, ontológica do objeto dela, então, naturalmente, o critério de constituição da ciência inverte. Você tem o método científico, que é a sua abordagem, que é a estrutura da sua visão, e ele determina o objeto. Está compreendendo? Então, isso acontece, por exemplo, na teoria pura do direito. O Kelsen, ele definirá o objeto dele como tudo aquilo que pode entrar na metodologia dele. Quer dizer, o método predomina sobre o objeto. É como se dissesse, o olho passa a predominar sobre o objeto visto. Está certo? Como método, isso tem uma grande utilidade prática, porque elimina uma porção de problemas, tá certo? Mas também introduz alguns que terão consequências devastadoras. Porque quando o objeto é recortado segundo o método, e o problema, portanto, da verdade objetiva do que você está dizendo já não interessa mais, vamos dizer, a própria ciência fica meio sem critério, tá certo? A não ser um critério intersubjetivo. Na hora que o sujeito propõe um outro método, né, você não tem como rejeitar o outro método, tá certo? Então, o Kant é um dos culpados da proliferação cancerosa de ciências, né? Quer dizer, cada sujeito que inventa um novo método enfoca as coisas de uma nova maneira, pronto, ele construiu uma nova ciência com um novo objeto que, por ser definido metodologicamente diferente do objeto da ciência anterior, passa a ser realmente um novo objeto. Tá certo? Quer dizer, quantos mais pontos de vista você inventar, se tornam novas ciências, independentemente desses pontos de vista terem uma adequação objetiva tá certo? Com o seu assunto ou não. Isso já não interessa mais. Interessa somente a adequação, a lógica interna do método, né? Mas, a prazo mais curto, o efeito que Kant teve sobre a consciência dos filósofos que o rodeavam foi a seguinte, é que eles acharam que quando Kant estabelece os famosos prolegômenos a toda a metafísica futura, o que ele está declarando em última análise é que a metafísica, doravante, não terá mais como objeto o ser e sim o conhecimento. Não é isso? Quer dizer, a metafísica se torna a teoria do conhecimento, uma teoria do conhecer. E alguns filósofos acham que isso não é suficiente, que nós temos que ter, vamos dizer, uma vez que seja aceita essa série de restrições e precauções kantianas, nós temos que sair de dentro da jaula do conhecimento e chegar a obter um conhecimento sobre a constituição real do ser, tá certo? Então, a primeira reação notável é de um sujeito chamado Johann Gottlieb Fichte. Fichte era um tipo muito extravagante, porque além de ter todo este subjetivismo alemão característico, ainda era um sujeito de origem muito pobre. Fichte era realmente um proletário, tá certo? Um dos poucos filósofos de origem proletária que nós conhecemos. E ao longo da sua carreira, da sua ascensão, ele em vários momentos deixa expressar, vamos dizer, o fundo do seu ressentimento e da sua revolta contra aquela mesma sociedade que de algum modo estava acolhendo e aceitando. Fichte foi beneficiado por uma bolsa de estudo no começo da vida, tá certo? E ele jamais perdoou aqueles que lhe deram essa bolsa, entendeu? Tem aquele ditado, aquele negócio, né? Por que você me odeia se eu nunca te ajudei? Então, Fichte já parece bem isso. Quer dizer, aqueles que o ajudaram se cometeram um pecado horroroso. Né? E, no meio desta incapacidade de se sentir bem na sociedade que o acolhe, você vê muitas vezes, vamos dizer, o lado exageradamente enfático, né? Sobretudo da filosofia política de Kant, de Fichte, que é, na verdade, o primeiro formulador sistemático da ideia do Estado comunista. Quem é o pai do comunismo? O pai do comunismo é Fichte, não é Karl Marx. Né? E é curioso que a influência de Fichte em Marx nunca foi profundamente estudada. Mas é claro que tem. Agora, não se pode negar que Fichte fosse um grande gênio filosófico, mas muito grande. Era uma inteligência soberana colocada numa personalidade toda torta, toda complexada. Então, por isso mesmo, vamos dizer, você notará que o começo da filosofia de Fichte é um dos lances mais geniais da história da filosofia, mas que depois de ter estabelecido os seus princípios do que ele chama teoria da ciência, ele começa a tirar dela consequências de ordem ética, política, etc. Que aí já entram, vamos dizer, no reino da loucura, propriamente dita. Né? Se bem que nunca fosse clinicamente louco, era um homem normal, na verdade. O problema dele não era psíquico, era social, era um desajuste de tipo social. Né? Também é preciso ver que no meio da carreira dele acontece a Revolução Francesa, tá certo? E isso tem sobre a cabeça dele, se acende todas as fogueiras da imaginação de Fichte, né? Que estava, por assim dizer, pronto para receber aquela mensagem da Revolução, partindo das suas especulações pessoais em torno da liberdade metafísica do ser humano. Quer dizer, ele cria ali uma ponte direta entre a ideia da liberdade metafísica e a liberdade política. E a tenta realizar essa liberdade política por meios que, como vocês verão, são um tanto extravagantes. Né? Mas o ponto de partida de Fichte é justamente a filosofia de Kant, tá certo? Não deixa de ser um episódio interessante que justamente o primeiro trabalho publicado de Fichte foi publicado anonimamente e foi publicado sob o patrocínio de Kant. Ele enviou, né? Ele tinha tido um contato com Kant, que não prestou a menor atenção nele, mas depois ele manda um trabalho escrito, que Kant acha aquilo genial, e intercede com o editor para que publique aquele trabalho. Por motivos de censura, essa coisa foi publicada anonimamente e todo mundo achou que o trabalho era de Kant, porque Kant tinha anunciado uma filosofia da religião. De repente sai esse livro anônimo com o título de Crítica de Toda a Revelação, e onde, mostrando uns 80% de kantismo ali. Então a obra passou mesmo como se fosse de Kant. Eu achei esse episódio muito, muito revelador. Quer dizer que Fichte sai assim, de dentro de Kant, né? E ele tenta ir além do kantismo sem derrubar um único tijolo do edifício. Tá certo? O que ele tenta é, de certo modo, ampliar esse edifício partindo dos seus fundamentos. É como se você tivesse colocado dentro da redoma kantiana, você está dentro ali da estrutura cognitiva e não tem mais contato com a coisa em si. Então, Fichte tenta aprofundar a raiz desse edifício de modo a poder abranger novamente o mundo real, inclusive a história, a natureza, etc., etc. Então, o ponto de partida de Kant, uma das primeiras coisas que ele descobre, é que existem dois estilos de filosofia. Um, vamos dizer, que vai partir da existência da natureza objetiva, tá certo? Do cosmos, e que vai, através do estudo, né, da natureza, da matéria, etc., etc., tentar encontrar dentro desse universo, desse cosmos, o lugar da consciência humana. E existe um outro estilo que parte da consciência humana e tenta achar dentro dela o mundo cósmico. E ele acredita que o primeiro tipo de filosofia fará ênfase, então, nas determinações externas, nas determinações materiais, determinações naturais que pesam sobre o ser humano e o limitam. Tá certo? E que, ao contrário, a filosofia que parte da consciência será necessariamente uma filosofia da liberdade. Tá certo? E, então, ele diz que as pessoas escolhem esses dois estilos conforme o seu temperamento. Tá certo? Se são pessoas de uma índole mais, como é que se diz, servil ou autoritária, escolherão a filosofia objetiva, e se são pessoas que amam a liberdade, escolherão a segunda. Tá certo? Então, naturalmente, com isso, ele estava até fazendo um louvor à filosofia de Kant, tá certo? Para a qual o sujeito, né, do conhecimento é tudo. Então, note bem, nesse ponto, você vê que este apego de Kant e dos seus continuadores ou antagonistas imediatos do idealismo alemão, que o apego que eles têm a essa abordagem subjetiva é porque identificam a subjetividade com a liberdade. Tá certo? E não deixa de ser significativo que, vivendo a maior parte do tempo sob regimes autoritários, o próprio Kant foi algumas vezes espremido pela censura, é natural que você não busque outra liberdade senão a liberdade interior, porque a exterior você não vai ter mesmo. Então, esta identificação da vida interior com a liberdade é um dos traços característicos da cultura alemã, tá certo? Então, se você está oprimido por fora, pelo menos a liberdade interior você conserva. Também não deixa de ser característico que nos poucos períodos em que tiveram liberdade e democracia, os alemães sempre inventaram um jeito ou inventaram um jeito de destruí-la, como aconteceu no começo do século XX, tá certo? Ou, ao contrário, como acontece depois da guerra, eles se mediocrizam completamente, né? Quer dizer, você tem uma sociedade mais amena, mais tranquila, cheia de liberdade, mas a sua cultura praticamente acabou. Porque se você perguntar o que, afinal de contas, a cultura alemã produziu de interessante depois da Segunda Guerra? Foi nada. Tudo que era interessante da cultura alemã foi produzido em inglês, em universidades americanas, etc, etc. E já não era mais. Você não pode pegar um camarada como Fegel, apesar de toda a herança germânica que ele carrega, você vê que nele a influência americana é tão grande quanto a alemã. Ele se americanizou não só civilmente, mas mentalmente também. Tá isso? E não deixa de ser curioso que, aliás, amanhã, na aula de amanhã, eu queria ler para vocês umas partes da autobiografia intelectual do Fegel, para dar ideia do que é a educação de um filósofo. E não deixa de ser interessante, vai ser um episódio pessoal meu, que somente através do Erich Fegel eu tenha chegado a perceber, vamos dizer, a profundidade, a riqueza do universo filosófico americano, que as pessoas pensam que nem existe, né? No Brasil isso é totalmente desconhecido. Então, esta carga deste subjetivismo alemão, né? De repente beneficiado pela vida numa democracia americana, produz uma síntese muito peculiar, que é esta cabeça do Erich Fegel, que seria o produto mais requintado da cultura germânica na segunda metade do século XX, né? Mas, para compensar, a coisa para por aí, não tem muito mais, não, né? Se você comparar a produção alemã na segunda metade com a primeira, a diferença é assim, é absolutamente brutal, né? Mas neste período, vamos dizer, o contraste da falta de liberdade, da opressão política e civil, tá certo? Com as aspirações de liberdade que vinham mais, de maneira mais ou menos mítica através das imagens da Revolução Francesa, esse contraste é levado, vamos dizer, a um extremo limite dentro da cabeça de Johann Fichte, né? Muito bem, tendo optado pelo caminho subjetivista, Fichte faz uma leitura muito peculiar e, creio eu, acertadíssima do cogito cartesiano. Ele não se refere especificamente, claramente, ao cogito cartesiano, mas está na cara que é disso que ele está falando. O famoso penso logo existo, tá certo? O cogito fichteano, é de certo modo o inverso do cogito cartesiano, porque ele diz o seguinte, ele diz, não é que eu penso logo existo, quer dizer, eu estou explicando Fichte com as minhas palavras, hein, não com a dele, tá? Ele, quando explica isso, ele nem fala de René Descartes. Eu é que acho mais fácil explicar o Fichte pela comparação com Descartes. Então, como seria esse Fichte lendo René Descartes? Ele diz, não é bem que eu penso, logo existo. É que o que quer que eu pense, tá certo? É um ato que eu estou fazendo. E este ato, ao fazer este ato, eu já estou afirmando a mim mesmo como existente. O que eu quero que diga que existe, sou eu que estou dizendo, tá certo? Isso não pode ser, este pensamento não pode ser visto só no seu conteúdo cognitivo. Ele não é só um conteúdo, não é só uma referência a algo, mas é um ato que eu estou fazendo. Tá certo? Então, portanto, a existência do eu não é uma conclusão do pensar, mas é um pressuposto desse pensar. Eu acho isso absolutamente perfeito, né? Quer dizer, que o sujeito precise partir do pensamento para provar que ele próprio existe, né, não é nada mais do que um artifício lógico, né? Mas, pela ordem, vamos dizer, cronológica, tá certo? E até pela consistência lógica, né? a existência do eu está dada até mesmo antes do pensar. Quer dizer, o princípio da possibilidade de pensar já afirma a existência do eu. Tá certo? Então, como ele diz que o que nós, vamos dizer, o começo da teoria da ciência, o livro principal dele chama-se Teoria da Ciência, né? Então, o começo da teoria da ciência tem que ser a busca de um princípio absolutamente autoevidente e inabalável, tá certo? E ele diz, este princípio é exatamente o eu, tá certo? Não, vamos dizer, o eu só no sentido cartesiano, não só o eu no sentido pensante, tá certo? Mas o eu agente, no sentido de que o pensamento é um ato que você está fazendo no tempo, tá certo? Então, se todo pensamento afirma automaticamente a existência do eu como sujeito criador deste pensamento, o conteúdo do pensamento, qualquer que ele seja, sempre destaca algo que não é o eu. Mesmo que o eu esteja falando de si mesmo, ele está falando de algo dele, ele está distinguindo, digamos, um aspecto dele, uma propriedade dele, né? E se está falando de um outro objeto qualquer, então esse objeto se destaca, se diferencia do eu. E se está falando do próprio eu, então está falando desse eu sob determinado aspecto, tá certo? Que é o eu considerado, então, como objeto intencional do pensamento, o qual é distinto do eu executivo que naquele momento está pensando. Tá certo? Então, o pensar é constituído, primeiro, da afirmação do eu. E segundo, é constituído, vamos dizer, de uma diferença que se estabelece entre esse eu e um não eu. Qualquer objeto é algo que o seu eu coloca, tá certo? Que ele afirma, tá certo? Como distinto dele. Estão compreendendo? Ele diz muito bem. Acontece que na hora que você coloca um eu e um não eu, então você não pode parar aí, porque você só vai conhecer esse objeto se você souber exatamente quais são as distinções e relações que ele mantém com o eu. É isso? Então você vai ter que ter um terceiro conceito, que é o sistema das diferenças e relações entre o eu e o objeto. E ele diz que este circuito que vai do eu para o objeto, tá certo? E para o conceito abrangente das suas relações, que isso aí é o passo obrigatório e inicial de todo e qualquer pensamento. E isso mesmo é que vai se chamar, então, a dialética. Você já tem aí a famosa tese, antítese e síntese, do qual falarão Schelling e Hegel, tá certo? Note que nesta dialética de Fichte estão unidas de maneira absolutamente inseparável a lógica, isso é, a ciência do conhecimento do objeto e a psicologia, ou seja, a realidade do processo mental humano. Quer dizer, a dialética não é uma lógica no sentido puro. A dialética é uma espécie de passagem da psicologia à lógica. Ela, em parte, ela é, vamos dizer, uma teoria do conhecimento. Portanto, uma teoria da validade do conhecimento. E, portanto, é uma teoria do objeto e é uma teoria da validade do conhecimento. Tá certo? Mas, por outro lado, Fichte está falando de uma sequência real de pensamento. É a sequência que se passa efetivamente, concretamente, com os seres pensantes. Então, sob este aspecto, a dialética ainda é uma psicologia. Note bem que, se você comparar isso com a dialética antiga de Aristóteles, você pode fazer algumas observações interessantes. Porque Aristóteles dizia que nós temos que raciocinar dialeticamente, isto é, pela confrontação dos contrários, quando nós não conhecemos os princípios de uma determinada ciência. Nós só temos os princípios gerais da lógica, mas nós não temos os princípios específicos que determinam aquele objeto concreto que você está estudando. Tá certo? Então, Como é que você faria para encontrar esses princípios? Ele só tem um jeito, você tem que proceder dialeticamente, né? Pela confrontação dos contrários. Então, pegando a confrontação, pegando várias teses opostas, não quaisquer teses, diz ele, mas aquelas que já existem, aquelas que já estão no seu legado cultural, aquelas que estão já impregnadas de um certo valor cultural, você confrontando estas teses, você pode ver quais são os pontos em que elas não batem, em que elas não incidem sobre os mesmos aspectos do objeto. Então, é como se você tirasse vários flashes do objeto desde várias direções diferentes, de modo que, pela articulação dessas várias perspectivas, o objeto fosse adquirindo uma tridimensionalidade na sua frente. Está compreendendo? Então, note bem que o que Aristóteles está fazendo aí? Ele está descrevendo o processo real do conhecimento. E, ao mesmo tempo, com isso, criando um método. Quer dizer, a dialética é, em parte, a descrição de como chegamos a conhecer alguma coisa e, por outro lado, ela é um guiamento de como devemos proceder para chegar a conhecer alguma coisa. Está certo? Ao passo que, na lógica, você já não tem isso. Lógica pura é ela. A lógica só trata, vamos dizer, da validade do conhecimento e não da sua aquisição. Quer dizer, a lógica não é um método científico, de fato. Né? O único método científico que existe é a dialética. E quando, séculos mais tarde, Claude Bernard fixar, vamos dizer, o padrão do método científico, tal como hoje é ensinado até em escola secundária, ele não será outro, senão a confrontação sistemática das hipóteses com os dados existentes. É isso? Na qual, vamos dizer, esses dados são usados como premissas de raciocínio que irão no sentido convergente ou divergente com aquela hipótese. Está certo? Então, esta mistura do processo real do conhecer com a lógica considerada como norma, né, como padrão normativo do julgamento do conhecimento válido, esta mistura chega, com Fichte, a uma síntese quase perfeita, porque, por um lado, ele está descrevendo o processo real e, por outro lado, ele está dizendo que este processo tem que ser assim. Quer dizer, esse processo é, ao mesmo tempo, real e normativo. Então, está ficando claro isso? Ou seja, todo conhecimento procede do eu para o objeto e para as suas articulações. Ele procede realmente assim. Tá certo? E este procedimento tem um valor normativo. Por quê? Porque ele é a única maneira que existe de conhecer. Não tem outra. Está compreendendo? O Fichte acreditava que fosse possível haver alguma outra maneira, mas que ela não levasse a coisa real. Não há outra maneira real. Quer dizer, perceba, quer você perceba ou não, é isso que você está fazendo sempre. Está certo? E, como o eu, vamos dizer, é a única e primeira certeza absoluta, quer dizer, o que quer que você vá pensar, você está afirmando a sua própria existência como sujeito criador daquele pensamento, e você não tem como não fazer isso. É impossível você pensar supondo que você, não é você que está fazendo isso. Você não pode se desligar desse pensamento. Tá certo? E não é necessário absolutamente fazer uma demonstração lógica disso. Por quê? A identidade do eu durante o pensamento está pressuposta em todo o pensamento. Não é isso? Quer dizer, com outras palavras, eu expliquei isso naquele negócio do Descartes, a psicologia da dúvida. Tá certo? Não em termos fichtianos. Tá certo? Não. Para Descartes, até a existência do eu é duvidosa durante todo o processo. Ele faz uma dedução. O eu é deduzido do pensamento. Tá certo? E o fato de ele ser deduzido, de ele ser uma conclusão, faz com que toda a descrição que Descartes está fazendo do processo do pensamento seja falsa. Ninguém pensa realmente daquele jeito. É uma descrição hipotética, mas é como uma construção imaginativa que ele toma como se fosse verdadeira. Na descrição verdadeira, tá certo? O eu está dado desde o início. Quer dizer, vamos dizer, a existência do eu, tá certo? Que em Descartes é uma conclusão a que você chega, tá certo? Em Fichte já é o pressuposto inicial, tudo começa com o eu. Tá certo? Interessante. Penso, alguma coisa, isso, quando você fala penso. Já está. Penso já é na primeira pessoa. Mas é isso que ele diz, sou eu que estou pensando. Ele, por isso que ele diz, eu não posso afirmar nada, nada, nada, tá certo? Sem afirmar que eu estou afirmando, pô. Tá entendendo? Então, veja, esta também é esse outro traço, caracteristicamente alemão, que é de enfatizar o aspecto dinâmico, temporal e ativo das coisas. Quer dizer, o eu de Descartes é como se fosse um eu estático que tem um objeto na frente dele. Tá certo? E o eu do Fichte, não, é um eu que está agindo, que está criando aquele pensamento naquele mesmo momento. Tá certo? Então, é por isto mesmo que esse método dialético ele alcança um grande sucesso na filosofia alemã. Tá certo? Porque, vamos dizer, ele é o método ativo por excelência. Então, é ativo e criativo. Tá certo? Ao passo que um raciocínio puramente lógico, tá certo? Ele vai descrever uma estrutura pronta e acabada e já finita, quer dizer, os limites da realidade. Tá certo? Quando você faz uma dedução matemática e chega a uma conclusão, tá certo? Esta dedução tem uma forma fixa, tá certo? E o seu resultado também será fixo. Tá certo? Não interessa o processo pelo qual você chegou lá. Por exemplo, para você conceber que 2 mais 2 é 4, existem inúmeras maneiras diferentes de conceber isso. Você pode contar nos dedos, você pode fazer figurinha. Não interessa o método concreto que você usou para chegar lá. A lógica só lida com a perfeição da estrutura final da dedução. Ela ignora o processo de pensamento. A lógica não tem nada a ver com a realidade do pensamento. Ela tem a ver apenas com a validade do pensamento, pouco importando o meio concreto pelo qual ele tenha sido pensado. Tá certo? Daí, vamos dizer, a famosa crítica de Husserl ao psicologismo. No meio do século XIX, surge, sobretudo com John Stuart Mill, uma lógica que é baseada na psicologia. Tá certo? E Husserl dirá que isso é simplesmente impossível, porque não existe nenhum meio de você deduzir do processo real de pensamento a validade do pensamento. O sujeito que pensa errado, ele pensa pelos mesmos meios que o cara que pensa certo. Para você fazer uma conta de 2 mais 2 é 4,5, tá certo? O processo psicológico real é exatamente o mesmo que você usará para pensar a conta certa. Quer dizer, o verdadeiro e o falso não são categorias psicológicas. Por quê? Porque elas não se referem a algo que seja imanente à psique, mas à relação que essa psique estabelece com um objeto que não é ela. Tá certo? Então, quando você diz que um quadrado tem quatro lados, tá certo? Isso não depende do modo como você pensa isso. Tá certo? É o próprio quadrado considerado, vamos dizer, como objeto que tem quatro lados. E não o seu pensamento dele que tem quatro lados. O pensamento com que você pensa um quadrado não tem quatro lados. O pensamento não tem lado nenhum. Então, esta relação da abordagem do enfoque psicológico e enfoque lógico, ela é ambígua por natureza. Tá certo? Mas tem um ponto em que ela se encaixa. Tá certo? Ela tem a distinção que eu acabei de explicar, conforme Husserl. Mas existe um ponto em que ela se encaixa. E esse ponto é justamente esta dialética do idealismo alemão, na qual é impossível você distinguir o que é psicologia, ou seja, estudo do processo cognitivo real, e o que é lógica, ou seja, estudo do critério de validade do conhecimento. Tá certo? O que Fichte disse é o seguinte: nós pensamos realmente assim, e esta é a única maneira válida de pensar, porque é a única que se fundamenta num princípio imediato e auto-evidente, que é o próprio eu. Está entendendo? Então, esta síntese de lógica e psicologia, que é o que se chama dialética, esta é a grande descoberta do idealismo alemão. Tá certo? E este modo de abordagem, ele serve explícita, especificamente, como já diria o próprio Aristóteles, para aqueles domínios dos quais você não tem um conhecimento preciso ainda. Justamente, a dialética é um método de investigação, método de descoberta. Lógica e invenciones, dirão os escolásticos, tá certo? E invenção, e o verbo invenire, no latim, não significa inventar, não significa, significa descobrir. Então, a lógica da descoberta. Ao passo que a lógica propriamente dita, a analítica, é a lógica da veracidade, a lógica da conformidade do pensamento com ele mesmo. A lógica da coerência do pensamento, tá certo? E não a lógica da descoberta. A lógica analítica é a lógica do que já foi descoberto, tá certo? E não a lógica de como descobri-lo, tá certo? O método de descobrir é necessariamente dialético, sempre, tá certo? E essa formulação extremamente sintética da dialética que os idealistas alemães criam, ela é realmente uma das descobertas geniais da história. Porém, como já diria Aristóteles, a dialética é muitíssimo boa para aquilo que você não conhece ainda. Ou seja, quando você está investigando os princípios. Tá certo? Mas você não pode parar aí. Chega uma hora que você tem os princípios, tem o conhecimento dos princípios, e daí você tem que ter uma estruturação lógica, tá certo? E, vamos dizer, uma verificação, é lógico, tem que ter uma coerência lógica do discurso, tá certo? E esses filósofos alemães do idealismo, todos eles ficam tão deslumbrados com a descoberta da dialética, que é como se eles nunca chegam até a lógica. Eles estão sempre descobrindo e nunca terminam de descobrir nada. Então, é um negócio ao mesmo tempo é de uma fertilidade imensa, porque abre campos e mais campos e mais campos e mais campos de conhecimento. E, por outro lado, você nunca chega à certeza de coisa nenhuma. Está entendendo? Então, de certo modo, a filosofia do idealismo alemão realiza a profecia bíblica. São Paulo Apóstolo, que fala daqueles que, né, eles estão sempre estudando e nunca sabem nada. Olha, este período da história começa com o idealismo alemão. Eles descobriram um método maravilhoso de você descobrir um monte de coisa e nunca ter certeza nenhuma a respeito delas. Diga. Não. Ela existe em Aristóteles, mas em Aristóteles ela é, de fato, uma lógica invenciones, a lógica da descoberta, e ela se articula com a lógica analítica. Você passa, quer dizer, a constituição da ciência passa da dialética para a lógica. Quer dizer, você, através de sucessivas investigações dialéticas, você descobre os princípios da ciência. Tá certo? Tendo descoberto os princípios, daí você procede a outras investigações que também são dialéticas, mas que têm que se articular com as descobertas anteriores numa sequência lógica perfeita. Você está entendendo? É assim, cada descoberta científica, ela constitui uma premissa lógica das descobertas seguintes. As descobertas seguintes têm que se articular nela, com a primeira, como uma conclusão lógica. Se articula com a sua premissa. Está compreendendo? Então, se você, numa ciência, descobre um negócio que desmente a descoberta anterior, então uma das duas está errada. Ou houve alguma confusão. Então, a lógica procede dialeticamente para a descoberta. A ciência procede dialeticamente para a descoberta. Mas ela se articula como um discurso lógico único, na qual as descobertas seguintes se fundamentam nas anteriores, como as conclusões se fundamentam nas premissas. Então, como se você vai passando, a ciência vai passando do dinâmico para o estático. Vai passando da arte da descoberta para a construção da doutrina, da teoria científica. Tá? E sempre que uma descoberta seguinte não se articular com as anteriores, como a conclusão se articula com as premissas, é porque algo deu errado. Ou a premissa está errada, a descoberta está errada. Entendeu? Então, isso quer dizer, quanto o idealmente, toda ciência deve poder articular a totalidade dos seus conhecimentos adquiridos num edifício dedutivo perfeito. Toda ciência busca isso. Umas conseguem mais, outras conseguem menos. Tá certo? Mas é esta ideia, vamos dizer, do edifício dedutivo acabado que norteia todos os esforços da descoberta, da pesquisa. Tá certo? Então, a pesquisa vai colocando tijolos no edifício. Tá certo? Mas, idealmente, pelo menos, esse edifício, uma vez construído, não deve ser derrubado. Tá certo? Se você descobrir fatos que desmentem completamente tudo que você pensava desde os primeiros princípios da ciência, então é isso que seria uma crise. Você descobriu que nada era assim do jeito que a gente pensava. Então, bom, então deu uma crise, então você vai ter que ou modificar o seu campo, modificar a definição do objeto, ou mudar os princípios, alguma coisa você vai ter que fazer. Tá certo? Mas em Aristóteles, essa articulação da dialética com lógica, portanto, da pesquisa com a teoria científica, estava perfeita. Tá certo? O que, vamos dizer, o que é característico dos filósofos alemães é que eles transformam a dialética na própria lógica. A rigor, não há outra lógica a não ser esta. Eles, a arte da descoberta, aquilo que para Aristóteles era apenas uma arte da descoberta, tá certo? Para eles, tá certo? É o fundamento mesmo de todo o conhecimento. E, por outro lado, eles conseguem dar a esta dialética uma formulação dificilmente refutável. Quando Fichte diz, olha, nós pensamos assim, é assim que nós temos que pensar, ele tem toda a razão. Só que aí, vamos dizer, o processo do pensar não se distingue dos princípios que validam o próprio pensar. Oi. Professor, isso não é analogamente aquilo que a mesma coisa que Hegel faz ao tomar a filosofia consiste em contar a história da filosofia? Claro, é a mesmíssima coisa. É toda. A dialética, vamos dizer, é o elemento estruturante em Fichte, em Schelling e em Hegel. Tá certo? E você vira, vindo logo depois do impacto do kantismo, que já foi um negócio devastador no mundo, a dialética dos idealistas alemães tem, vamos dizer, uma penetração e uma radiação tão grande quanto o Kant. Você entende por que eu digo que este período, vamos dizer, é o começo de todas as nossas glórias e de todos os nossos males? Tudo começa ali. Porque foi uma modificação tão imensa, tão imensa, que quem quer que seja educado dentro da atmosfera filosófica criada pelo idealismo alemão, tá certo? Sem ter tido uma retaguarda na filosofia clássica e cristã, não vai conseguir nem conceber a filosofia anterior. Ou só consegue entendê-la nos termos em que o idealismo alemão a colocou. Tem um exemplo. O governo que funcionou nas ciências que tinha, depois veio o Newton, melhorou. Agora, quando vem o Einstein, ele não derruba a teoria de Newton, mas ele incorpora uma coisa. Não, mas, não, mas o Copérnico também não derruba, isso é importante. Né? Copérnico tinha uma noção muito clara da limitação daquilo que ele estava fazendo. Copérnico sabia perfeitamente que descrição geocêntrica não era mais uma descrição heliocêntrica não era mais verdadeira do que uma heliocêntrica. Era apenas uma outra técnica. A ideia de que isto derruba a visão anterior que se era das coisas, Copérnico nunca passou pela cabeça de Copérnico. Isso quem inventou foi Giordano Bruno, o qual não entendia coisíssima nenhuma de astronomia, nem de física, nem de nada. Giordano Bruno era um linguista, um gramático, mas era um sujeito bem falante. Então, ele consegue pegar esse mundo copernicano e ele consegue valorizá-lo retoricamente, transformando-o num elemento revolucionário que não era. Você vê que durante 100 anos, entre Copérnico e Giordano Bruno, passa mais de 100 anos. Né? Durante esses 100 anos, todo mundo na Europa estudou o sistema copernicano. Ninguém viu nada de mal naquele negócio, tá entendendo? Para você ter ideia, o sujeito que introduz o sistema copernicano na Península Ibérica era o sujeito que era o chefe da Inquisição. Ele era astrônomo também, então ele que difunde o sistema copernicano e tal. Então, mais tarde, porém, Giordano Bruno, ele valoriza unilateralmente o sistema heliocêntrico como se fosse uma espécie de revolução kantiana, tá entendendo? Ele diz, se o mundo é estruturado heliocentricamente, então toda a visão, né, cosmológica, antropológica, teológica, etc., etc., que tínhamos a partir de uma visão geocêntrica, cai. É claro que isso é sofismo. É completamente errado, mas pegou. Tanto pegou que todo mundo acredita nisto até hoje. E quando, veja, essas mutações culturais, elas têm um efeito, assim, vamos dizer, gerador de ilusão na cabeça humana, que é um negócio assombroso. Por quê? Porque você começa a imaginar as coisas de uma outra maneira e você reescreve a história anterior à luz da imaginação que você tem agora. Tá certo? Então, você vê que a imagem do Giordano Bruno, que é o Giordano Bruno, o mártir da ciência, que ele foi queimado porque fez descobertas científicas que eram proibidas, isso toda criança acredita nisso. Quando o Giordano Bruno nunca estudou ciência nenhuma, mas nada, nunca se interessou por isso. Ele simplesmente, vamos dizer, fez uma interpretação, por assim dizer, retórica da descoberta de Copérnico. E ele cria, quer dizer, ele coloca uma... Ele usa a palavra retórica, não, na verdade, até poética. Ele cria uma outra imaginação do mundo a partir do sistema copernicano. Ele transforma o sistema copernicano de uma técnica astronômica, tá certo? Numa cosmovisão poética. E se você já é educado dentro desta nova cosmovisão, fica difícil você conceber a anterior. Tanto que as pessoas, em primeiro lugar, estão convictas de que o heliocentrismo é certo e o geocentrismo é errado. Mas, quer dizer, nós já estamos 100 anos depois de Einstein e as pessoas ainda acreditam nisso. Eu digo, você pergunta para o Einstein se é errado. Ele não tem errado. Quer dizer, qualquer, dentro do cosmos, qualquer ponto de partida que você toma para descrever, ele é certo. Você pode descrever daqui, é como você desenhar essa sala, daqui para lá, de lá para cá, vai dar exatamente na mesma. Tá certo? Apenas os resultados finais têm que bater. Como é que dialoga aquele que você estava dando? Uma teoria nova, como é que nesse caso, eu peguei como exemplo, por ser conhecido, como é que dialoga, digamos, a teoria de Copérnico, do Newton e do Einstein? Como é que eles dialogam ou contestam? Não, a articulação é absolutamente perfeita. Quer dizer que você veja que a representação geocêntrica era tão boa, que ainda hoje é a que se usa, né? Por exemplo, em navegação marítima e aérea, tá certo? Um monte de coisa, você tem que fazer o cálculo geocêntrico, porque o heliocêntrico seria complicado e perfeitamente inútil. Não é isso? Desde que se trate de você, estando na Terra, se orientar com relação aos astros, então você tem que representar geocentricamente, tá certo? E o fato é que o sistema solar, ele não está parado no universo, ele está se mexendo também. Quer dizer, existe um movimento dele em relação, vamos dizer, às outras estrelas, sistemas, galáxias, etc., etc. Tá certo? Então, se você for ver bem, bom, certo mesmo, né? Nem o heliocêntrico, nem o geocêntrico. Você teria que pegar o conjunto, né, e ver qual é o movimento total, mas isso na prática é impossível. Mas no sentido da física, a física de Newton e a física de Einstein, como é que elas dialogam? É simplesmente uma mudança de plano. Quer dizer, você observar numa certa escala, é assim. Se você observar numa outra escala, é assado. E se você observar numa escala maior ainda, fica de uma terceira maneira diferente. Então, assim, olha, visto geocentricamente, visto da Terra, na escala da percepção sensível humana, então, o céu tem a estrutura que Ptolomeu descrevia. Porque tem a Terra no centro e tem os ciclos planetários em volta. Digo, bom, se você aumenta a escala, tá certo? E diz, não, eu vou observar isso aqui não do ponto de vista de quem estivesse na Terra, mas de quem observasse o conjunto de fora. Bom, daí fica heliocêntrico. Você vai, ah, não, os planetas que estão girando em torno do céu. Agora, daí chega o Einstein e diz, não, mas se você observar de um ponto de vista maior ainda, não é nada disso. Porque você pensa que a Terra e os outros planetas estão fazendo uma elipse em torno do Sol, tá certo? Mas quando você vê de longe, aquele conjunto se deslocou. Então, aquela elipse, na verdade, é uma espiral. Você está entendendo? E se olhar de mais longe ainda, o movimento fica mais complexo ainda. Isso que é o Einstein, né? Mas não tem crise. Não, aí não tem crise. Aí não tem crise. Aí é uma sucessão, vamos dizer, aí é um progresso da ciência mesmo. Cada um não desmente o outro em nada, nada, nada, nada, nada. Onde aparece a crise é com o negócio do indeterminismo. Você está entendendo? Porque Einstein acreditava que o universo tem uma estrutura objetiva cognoscível. Tá certo? E depois veio o tal do Niels Bohr e introduz, vamos dizer, na relatividade einsteiniana, que é uma relatividade geométrica, uma relatividade perspectivista. Tá certo? A física de Einstein, todo o cosmos de Einstein é um cosmos feito de perspectiva. Se desenhar daqui, dá isso. Se desenhar de lá, dá isso. Não é isso? As várias escalas de tempo, tá certo? Modificam também conforme o plano de observação, etc, etc. Mas tudo pode ser articulado de algum modo. Chega o Bohr e introduz nesse universo perspectivista o elemento subjetivo. Ele diz, não varia só conforme a posição, varia de acordo com a cabeça de cada qual. Tá certo? Então, houve este grande confronto, Bohr e Einstein. E eu acho que o Bohr era o maior charlata, entendeu? Mas é uma opinião minha. Eu acho que não existe nada daquilo. Eu acho que essa variação... A variação de que falava Einstein, ela está assim, é como se você dissesse a pintura com perspectiva, ela está para a pintura medieval, que era chapada, que era como é que se diz, bidimensional, mais ou menos como o mundo do Einstein está para o mundo do Newton. Mas ambos perderam aquela consciência, geocentrismo. O processo newtoniano é outra coisa. Não tem nada a ver com geocentrismo, né? Nem heliocentrismo, nem isso. Não, é outra coisa. Pode ser completo. O Bohr, não. Não. Não, o Bohr, se você pensar direitinho, o Bohr é o inventor do relativismo cultural, né? É o inventor do desconstrucionismo, é o inventor de tudo que não presta. Tá. Ele é o pai dessa coisa toda, o Bohr e o Heisenberg, tá certo? E você vê o próprio Planck, que é o inventor da teoria quântica, ele não aceitava isso. Ele ainda era einsteiniano, né? E houve um confronto Einstein e Bohr, tá certo? E num primeiro momento ali a tese do Bohr pareceu vencer, mas venceu na verdade um pouco na base do lobby, não foi no argumento. Ele não conseguiu derrubar o Einstein de jeito, objetivamente não derrubou nada, tá entendendo? Tanto que nós continuamos usando todos os parâmetros do Einstein para fazer todos os cálculos e eles sempre funcionam, porra, tá entendendo? Na verdade, aqui e tudo o que, vamos dizer, o que se descobriu depois, sempre o Einstein confirmado, não é isso? Mas houve um vasto movimento anti-Einstein no mundo, né? Os caras descendo porrete nele, dizendo que ele não descobriu nada, que foi o Poincaré que descobriu. Ele falou, não, de fato, Poincaré fez uma parte do negócio. Mas, no fim, pouco importa se foi Poincaré ou Einstein, importa que a teoria está certa, tá entendendo? E o negócio do Bohr, o Bohr viu a visão, a estrutura do átomo em sonho. Tá certo? Então, o mundo dele era um mundo junguiano, tá entendendo? Já tem os arquétipos do inconsciente coletivo, então junta esse mundo meio mítico, né? Primitivista, né? Onde o universo do sonho já não se distingue da realidade, tá entendendo? Onde tudo é psíquico, né? É o mundo do Jung, porra, né? Mais tarde falaremos disso. Quer dizer, mas note bem que nada disto teria acontecido se não fosse idealismo alemão. Seria impossível, né? Então... Professor, tem uma coisa nessa história do Einstein, etc., que quando eu converso com alguém com um físico, ele fala que tende-se a entender de uma maneira muito mitopoética, assim, o que os dois falaram. Mas se você for ver realmente o que eles estão dizendo, é simplesmente que o instrumento que você usa para fazer a medição, ele não interfere nos átomos que você está medindo. Se você obter uma medição absolutamente precisa, você já desorganizou inteirinho o átomo que você estava medindo. Então, é uma coisa que diferença. Ah, bom, mas aí só falta um negócio, né? Aí precisa voltar ao Leibniz e dizer é o princípio dos infinitesimais. Né? Quer dizer, aquilo que tem uma diferença infinitesimal do outro, não tem diferença nenhuma. Então, quer dizer, a variação que você está introduzindo é tão mínima, tão mínima, tão mínima, tá certo? Que, no fim das contas, não vai fazer diferença nenhuma. Mas isso tem algumas aplicações práticas hoje? Ah, claro que terá, claro que terá. Quer dizer, você, esta observação, vamos dizer, esse desvio, né, subjetivista que terá em cada caso, ele, sem dúvida, existe. Mas não é ele que tem que ser a estrutura na qual vai entrar a representação da realidade. O problema não é saber se o que ele descobriu está certo ou errado em si. Não, esse que está certo, quer dizer, não era nem uma besta, nem ele, nem Heisenberg. Está certo? O problema é o seguinte: este desvio é uma pequena variável dentro do universo einsteiniano ou ao contrário? Ele passa a ser o novo padrão estruturante e tudo virou subjetivo agora, né? Este é que é o problema. Eles não se conformaram em dizer, olha, a gente pega esse, né, universo relativista e a gente tem que introduzir também essa pequena variável e corrigi-la. Está certo? Aí o famoso negócio do Einstein, que Deus não joga dados com o universo. Quer dizer, isso aqui tem uma estrutura objetiva, a estrutura é reconhecível, tá certo? E vamos dizer, e milhões de variações individuais não vão mudar isso aí em coisíssima nenhuma, mas ao contrário, se integram dentro dessa estrutura objetiva, tá certo? E com o Bohr e Heisenberg já, vamos dizer, a variabilidade, tá certo? Já se torna, de certo modo, um relativismo absolutizado, tá certo? E isto, então, é que dará depois nascimento a todo o relativismo cultural e tudo mais. Dará nascimento, não, servirá de argumento legitimador. Tá certo? Mas o fato é que tudo que esses caras observaram, bom, tudo isso aí está certo, mas isso aí não substitui a estrutura do universo descrita pelo Einstein. Ele apenas se integra nela. Tá entendendo? É como... Você dizer que no meio do inumerável jogo de perspectivas que constitui a estrutura da realidade, existe também a perspectiva subjetiva de cada um. Vai daí, grande porcaria. Claro que se inclui, tá certo? Quer dizer, isso aí já está dado até como pressuposto. Agora, você usar esta perspectiva subjetiva para dizer, não, é ela que é a estruturação do todo. Então, isso aí é nitidamente um subjetivismo germânico maluco de novo. Você está entendendo? Então, esses caras, eles sempre descobrem coisas importantes, importantíssimas e valiosíssimas. E, no instante seguinte, eles transformam aquilo numa lei geral do universo. Tá? E aí, ramela tudo. Isto aí, o Kant faz, Fichte faz, Hegel faz, Schelling faz, mas depois Schelling corrige. Schelling, ele mais ou menos é um feito que mais ou menos começa como se fosse um Niels Bohr e termina com um Einstein. Mas a filosofia de Schelling, ela foi muito mal conhecida, porque Schelling se corrigiu muitas vezes durante a vida. Ele tem pelo menos 4 tentativas sucessivas, tá certo? E só tem um jeito, você tem que integrar as anteriores na última. Bom, essa aqui é a conclusão que ele chegou. Então, as anteriores têm que ser explicadas como etapas dessa, e não como se fosse outra coisa pensada por outro sujeito completamente diferente. E o fato é que Schelling só começou a ser conhecido mesmo na segunda metade do século XX. Quando você lê, pega qualquer história da filosofia escrita até 1950, você tem um Schelling. Se você pega mais recente, você tem outro. Porque aí é que começaram a ler mesmo com atenção, começaram a traduzir e tal. E falou, opa, peraí, esse negócio é... Primeiro, é mais interessante do que parecia. Né? Porque Schelling tem uma filosofia... Não, vamos dar uma aula sobre Schelling. Eles têm uma filosofia de juventude, que é bastante parecida com essa de Fichte, e que faz um sucesso estrondoso. Né? E depois ele tem uns conflitos no meio universitário, ele se retira... e só volta na velhice, tá certo? Com o negócio da filosofia da mitologia e filosofia da revelação, que é uma obra, assim, são obras de um tamanho que não dá nem para acreditar como é que um ser humano fez aquilo depois de ter começado daquele jeito, né? Só que quando ele se soube do retorno de Schelling à universidade, aquilo foi um sucesso enorme, todo mundo foi lá para ver o velho, mas foi apenas por uma homenagem, entendeu? Então o curso começou com 400 alunos, terminou com 14, né? Isso é normal, aqui acontece a mesma coisa, né? Aconteceu com Schelling, aconteceu comigo, por que não vai acontecer com Schelling? Então, bom, então voltando aqui ao Fichte, ele diz que existe, então, vamos dizer, uma caminhada, por assim dizer, modelar, paradigmática do pensamento humano, que é a afirmação do eu, tá certo? A afirmação do objeto e a articulação dos dois. Tá certo? Muito bem. É sempre assim. E é assim que tem que ser. Quer dizer, esta é a lógica interna da ciência. Só que tem o seguinte... Estes três passos, eles são realizados aonde? Dentro do próprio eu. Esse é o quarto passo, é? Então, o eu, objeto e articulação. Só que quem fez tudo isso? O próprio eu. Tá certo? Então, ele diz, se é assim, então cada cabeça está fazendo isso de um jeito. Tá certo? Só que os conteúdos que cada um faz varia de acordo com a cabeça dele. Só que o processo é o mesmo. Então, isso quer dizer que esse processo é ao mesmo tempo individual, quer dizer, se passa em cada cabeça, e ele tem validade universal. Tá certo? Então, tem que distinguir dois planos. Existe o eu empírico, que é o meu eu que está pensando aqui, e existe o eu absoluto, que é aquela, exatamente a estrutura básica, que é universal. Esses três passos, eles são universais. E esse quarto passo também é universal. Quer dizer, o reconhecimento da distinção entre o eu empírico e o eu absoluto também faz parte do eu. Tá certo? Muito bem. A diferença básica entre o eu empírico e o eu absoluto é que o eu empírico, ele está sujeito às determinações do mundo externo e natural. Ele tem um corpo, ele sofre, ele fica doente, etc, etc, etc. E o eu absoluto, não. Quer dizer, o eu absoluto está acima de todas as determinações. Isso quer dizer que o eu empírico, ele participa da liberdade criadora do eu absoluto. Mas ele não é o eu absoluto, ele é parcialmente livre apenas. Ele tem um lado de passividade, quer dizer, a sua passividade perante as determinações da natureza, tá certo? O distingue do eu absoluto, do qual, no entanto, ele participa, porque ele também tem alguma liberdade criadora, que é justamente a de percorrer essas etapas na busca do conhecimento. Tá certo? Bom, e diz ele, se existe esta distinção de passividade e atividade, portanto, a distinção entre o eu empírico e o eu absoluto, aonde se dá essa distinção? Ele diz dentro do eu absoluto. Isso quer dizer, note bem, que a realidade para Fichte, tá certo? Não é a realidade do mundo externo. A realidade é uma realidade interna. A realidade é um eu. O conjunto do que existe é um eu. O que dá validade ao conjunto da realidade é o seu lado subjetivo. Mesmo quando se refere a objeto, ele se refere à percepção interna. Ele diz, se a única certeza que eu tenho, a certeza fundamental, é da existência do eu, se até quem coloca o objeto é o próprio eu, isto deve se dar não somente dentro de mim, mas universalmente. Não pode haver nenhuma ciência universalmente válida que parta do objeto, porque o objeto é colocado pelo eu. Então isso quer dizer que a realidade na sua totalidade é um eu. Não é um objeto, é um sujeito. Tem que ser, porque senão seria incognoscível. E é exatamente por esta via que ele escapa da prisão kantiana. Porque Kant tinha dito que nós só conhecemos os fenômenos e não as coisas em si. E Fichte diz, nós conhecemos as coisas em si, sim, porque quem as coloca é o eu absoluto. As coisas em si são criações do eu absoluto, do qual eu participo. Está compreendendo? Nada pode ser conhecido como puro objeto externo. Nada pode ser sequer concebido como puro objeto externo. Todo objeto que existe é um objeto colocado por um eu. Não pode haver objetividade absoluta. Não existe consciência sem o eu. Não, não é que não existe consciência, não existe o objeto. Consciência e eu é a mesma coisa. O objeto não existe sem... Um eu que o ponha. Sem a consciência que o observa. Não, não, não. Não. Não é que o observa. O que é certo é o eu. Está certo? Todo objeto, para que ele exista, ele supõe um eu que o afirme. O objeto não é certo, o objeto não é uma certeza imediata. Nunca. O objeto é sempre afirmado por um eu. E ele diz, se eu faço esse raciocínio com relação a mim, empiricamente... Tá certo? Então, eu não tenho nenhum motivo para supor que na totalidade da realidade seja de outra maneira. Esse salto, vamos dizer, do eu empírico para o eu absoluto, vamos dizer, é ao mesmo tempo um lance absoluto, é genial e o mais difícil de você acompanhar. Porque nós estamos... Por um lado, nós estamos pensando que este processo cognitivo é o processo do ser humano. Tá certo? Só que enquanto nós fazemos isso, nós estamos supondo ainda que este processo subjetivo se dá dentro de um universo objetivo real externo. E o Fichte acabou de dizer que todo objeto externo é colocado pelo eu. Está compreendendo? Portanto, ele diz, não é possível que isto se dê somente no nível empírico do ser humano, meu, seus. Entendeu? Senão, se nós dissermos que este processo, vamos dizer, da afirmação do objeto pelo eu, tá certo? Que é o único processo cognitivo válido, que ele se dá dentro de um universo objetivo que não foi colocado pelo eu, nós estamos contradizendo, porra. Eu estou dizendo, só existe o objeto quando colocado pelo eu. Mas este processo se dá dentro de um vasto universo objetivo que não foi colocado por eu nenhum. Para não mudar. Isso, é? Isso tem a ver com aquela missão que Deus dá para o homem de dar nome às coisas? Pode ser interpretado teologicamente, pode ser interpretado teologicamente, embora Fichte não o faça. Está certo? Você pode usar um imaginário religioso para explicar isso aí, tá certo? Talvez fique até mais fácil de você entender, tá certo? Mas a colocação dele não é teológica. Ele diz, se eu estou dizendo que a certeza única é o eu, que todo objeto só existe se colocado por um eu. Eu não posso pensar ou perceber algo, eu não posso olhar esta parede sem afirmar que eu existo, porra. A minha existência é pressuposto de eu poder enxergar isso aí. Portanto, todo e qualquer conhecimento é assim. Só que se eu disser que este processo de conhecimento, no qual o eu coloca o objeto, se dá dentro de um universo objetivo que não foi colocado por eu nenhum, eu estou me contradizendo, porra. Se eu não posso afirmar nem esta parede a partir do eu, se não, exceto a partir do eu, como é que eu poderia afirmar a existência do universo inteiro sem eu nenhum? Só fantasiando. Agora, por outro lado, eu sei que não fui eu, como indivíduo empírico, que colocou tudo isto. Então, é um eu absoluto. Ou seja, a realidade é um eu. Está entendendo? Do qual nós somos expressões, nós temos a participação no eu. A realidade não é objeto, a realidade é sujeito. Portanto, a realidade é criação, a realidade é ação. A realidade não é uma coisa que está diante de você para ser observada. É um processo no qual você vive, é o processo de um, vamos dizer, de uma subjetividade criadora. Isso é maravilhoso, é um negócio fantástico, né? Só que, bom, depois ele vai tirar conclusões desastrosas aqui, mas por enquanto está indo bem, tá? Você pode até dizer que não é assim. Eu mesmo acho que não é assim. Não é bem assim. Tá certo? Mas que é grandioso, é genial. Ou seja, ele faz a ver, ele, a revolução copernicana que Kant achou que estava fazendo, é Fichte que está fazendo. Porque Kant apenas vira a direção da ciência. Ele diz, não, a ciência não olha os objetos, ela olha somente os fenômenos e, portanto, ela olha o próprio conhecimento. No fundo, para Kant, só existe a ciência do conhecimento, não a ciência do objeto. Está certo? E Fichte diz, não é só a ciência que é assim, é a realidade inteira que é assim. Se fosse como Kant diz, só existiria a ciência do conhecimento, então não existiria a ciência do objeto, então nós estaríamos num subjetivismo total. A ciência estaria eternamente separada do seu objeto. Mas Fichte diz, nós não precisamos estar separados do objeto, porque o objeto é posto por um eu, que não é o meu eu subjetivo, evidentemente. Está compreendendo? Ou seja, tudo o que nós conhecemos através da participação no eu absoluto. Está compreendendo? Isto quer dizer que tudo aquilo que nos... Olha que coisa genial, hein? Tudo aquilo que nos parece objeto externo e estranho, alienado em relação a nós, nós passamos a compreendê-lo quando nós o apreendemos, tá certo? Como etapa ou momento da criação feita pelo eu absoluto. Está entendendo? Quer dizer, quando nós reintegramos este objeto na sua fonte criadora do eu absoluto, aí que nós o compreendemos. Sim, que puta gênio que ele se fez, né? Não, eu não interessa agora, não dá para explicar, mas outra vez mais tarde a gente explica. Tá certo? Por enquanto, estamos aqui tentando raciocinar como se fôssemos o Fichte. Mas se ele pode raciocinar como se ele fosse o eu absoluto, por que eu não posso raciocinar como se eu fosse ele? Então, veja, o eu absoluto, que é, vamos dizer, o verdadeiro núcleo, centro da realidade, tá certo? Nós participamos dele, sob um lado, por um lado, porque nós também temos um eu, temos consciência, nós pensamos, nós conhecemos. Mas, por outro lado, nós sofremos a determinação natural. Nós temos o lado, não só o lado da atividade criadora, que é do eu, mas temos o lado da passividade. Tá certo? Passividade natural. Tá certo? Então, isso quer dizer que todo este processo que eu estou descrevendo, ele também se dá onde? Ele se dá no próprio eu absoluto. Tá certo? Então, com este raciocínio, Está certo? Uma vez feito esse raciocínio, o Fichte percebe que daí ele já tirou todo um sistema das categorias fundamentais da filosofia. Primeira categoria, a categoria da realidade. A realidade, então, vamos dizer, absorvida sob o conceito do eu absoluto. Não é isso? Segundo conceito, o da negação. A realidade do eu, tá certo? Que se nega a si mesma afirmando um objeto. Mas é evidente, essa negação não pode ser absoluta, essa negação é parcial e relativa. Porque tão logo o eu se negou a si mesmo, constituindo um objeto, ele rearticula o objeto com ele mesmo, estabelecendo o sistema das distinções e relações entre ele e o objeto. Com isto, na hora que ele fez isto, ele criou a terceira categoria, que é da relação. Você tem, então, o eu ou realidade. Você tem o objeto ou negação. E você tem a terceira articulação dos dois, ou relação. Quando você fez, note bem como o modo raciocinando dialético é tal que cada etapa da dedução não é somente uma análise dos conceitos colocados anteriormente. Não é um procedimento puramente analítico, ou seja, que pega um conceito e o que quer que você conclua a respeito disso já estará dado dentro do conceito. Não. A dedução fichtiana, ela vai além do que tinha sido afirmado. Ela produz conhecimento novo. Por quê? Porque ela não vai por um processo de implicação, quer dizer, uma coisa implica a outra, que já está contido dentro dela, mas um processo de complicação. Quer dizer, afirmado uma etapa, você vê que tem uma etapa seguinte que você vai ter que seguir necessariamente e que amplia o domínio do que você tinha conquistado. Tá certo? Então, uma vez colocada a noção de realidade, realidade, negação e relação, está colocado o quê? O princípio de causalidade. Porque o eu é causa do objeto. Ele é causa do objeto e ele é causa de todo este processo. Está compreendendo? Bom, e com isto também está colocado, vamos dizer, a noção de substância e modos, porque só existe uma substância. A substância chama-se o eu absoluto. E todas as coisas, os objetos que existem, objetos, relações, etc., etc., são modalidades ou aspectos deste eu absoluto. Então, você tem um sistema inteiro dentro das categorias aí. Tem todos os conceitos fundamentais da filosofia, está dado aí. A última etapa ele retoma de Spinoza, então. Não. É parecido com Spinoza. Tá certo? Ele fica parecido com Spinoza no fim. Mas do ponto que Spinoza parte, é onde ele chega. Não é isso? Spinoza ele diz, só tem uma substância que é Deus, e tudo são modificações, né? Bom, primeiro que Fichte não está falando em Deus, ele está falando no eu absoluto. Ele não tem a ressonância teológica, pelo menos imediata. E segundo, Spinoza parte disso e tira conclusões. O trajeto que Fichte faz para chegar até aí, lhe dá no caminho todo o sistema das categorias. Então você tá, a filosofia está completa a partir daí. Entendeu? Bom, deve começar a meleca. Estava indo tudo muito bem, né? Certo? Mas daí acontece a Revolução Francesa, né? E Fichte começa, né, a fazer especulações políticas em cima. Então, diz ele, como nós participamos do eu absoluto, mas ao mesmo tempo sofremos as determinações naturais, o nosso caminho, o caminho propriamente humano, aquele que é próprio do ser humano, é ir da passividade para a atividade. Do determinismo para a liberdade. Tá certo? E quando tentamos fazer isto, nós nos encontramos com uma série de limitações externas que não são só de ordem natural, mas sim também de ordem social. Tá certo? Então, quer dizer que a liberdade do indivíduo é travada, tá certo? Pela ação de outros, tá certo? Indivíduos que têm mais poder do que ele e que agem sobre ele como se fossem determinações da natureza. Tá certo? Porque são externas. Tá certo? Então, o que, que nós temos que fazer para permitir que os indivíduos se desenvolvam no sentido da liberdade do eu absoluto? Nós temos que instalar um Estado que proteja a liberdade dos indivíduos. E, evidentemente, esse Estado só pode ser um Estado comunista. Tá certo? Então, aí é um negócio terrível, né? Espera aí, você... Como é que esse Estado só poderá assegurar a liberdade dos indivíduos em relação aos outros? Mas em relação ao próprio Estado? Como é que vai ser isso? Tá certo? Já que o próprio Estado também é um fator externo. É claro que o Estado, uma vez constituído, se tornará um fator externo, se tornará uma espécie de natureza. Tá certo? Mas... Porém, mais ainda, ele diz, o próprio Estado, né, ele também encontrará limitações externas que são os outros Estados. Isso quer dizer que para ele assegurar a liberdade dos indivíduos, é preciso que ele esteja livre, tá certo, dos outros Estados. E para isto é necessário que ele se desligue deles. E daí vem a concepção do Estado comunista fichtiano, que é o Estado nacional fechado. Não tem comércio exterior, não tem ligação com o exterior, é totalmente à margem do mundo. Essa aqui é uma coisa que depois será explorada pelo economista chamado Friedrich List. E que, veja você, o que, que é isso aí? É um socialismo. Só que não é um socialismo internacional, é um socialismo nacional. Está entendendo? Então, se você dissesse para o Fichte, olha, quando tentarem fazer isso, vai dar um bode desgraçado. É claro que Fichte não reconheceria a paternidade daquele monstro, mas que a ideia está ali, está. Se você disser, como se chama o sistema político do Fichte? Nós falamos socialismo, não é outra coisa. É claro que só este elemento não bastaria para formar o nacional-socialismo tal como o conhecemos historicamente no século XX. São outros elementos, está certo? Precisa, vamos dizer, o elemento mitológico germânico, precisa o elemento racista, precisa mais isso, mais aquilo, e precisa a técnica da Revolução Comunista, que é absorvida de Lenin. Né? Mas que, vamos dizer, a fórmula, né? Vamos dizer que a fórmula abstrata do nacional-socialismo é o que está dado, né? Em Fichte. Mais ainda, mas ele pensa isso também sob o impacto da Revolução Francesa, ao qual se segue, vamos dizer, as guerras napoleônicas e, vamos dizer, a invasão da Alemanha por Napoleão, tá certo? No qual Fichte se afirma como um grande herói nacional, porque é o primeiro sujeito que sai fazendo discursos contra o invasor, uma série de conferências, discursos à nação alemã, no qual você vê aí também o princípio de valorização cultural da Alemanha. Você não pode esquecer que até essa época... A Alemanha não tinha importância cultural nenhuma. Você vê que durante o século XVIII, ainda, os autores importantes alemães não escreviam alemão, escreviam em latim ou francês. Né? Leibniz, a obra inteira dele é quase toda assim. Né? Wolff escreveu tudo em latim. Né? Então, quer dizer, a Alemanha estava tentando se constituir, mais ou menos, como identidade nacional. Então, não é de espantar, né, que sempre que, vamos dizer, um conjunto de pessoas, até um indivíduo, vamos dizer, tenta se destacar de uma espécie de meleca na qual ele está sendo dissolvido, ele tenta se destacar e afirmar a sua individualidade, ele vai ter que exagerar, porque senão não consegue. Como um adolescente, né? Quer dizer, para ele ser uma pessoa independente, então ele tem que brigar com pai e mãe, etc, etc. Mais tarde ele vai voltar e ver que aquilo tudo foi um exagero, mas se não fosse exagero, ele não ia conseguir. Tá certo? Quer dizer, a não ser que tenha, vamos dizer, uma família muito benévola que o ajuda nisso, tá certo? Então, daí a família mesmo o empurra para se definir. Mas, se não acontece isso, ele vai ter que afirmar a sua individualidade por uma espécie de ênfase retórica, né? Então, esse nacionalismo fichteano, né? É, motivado com justa razão, porque o país estava ocupado, afinal de contas, né? É, chega, vamos dizer, no paroxismo da ideia do Estado fechado, não é isso? No qual não pode haver propriedade privada, porque senão os indivíduos pisam uns nos outros, tá certo? E que também, vamos dizer, não pode permitir a contaminação estrangeira pelo lado cultural. Então, é, vamos dizer, a germanidade, né, que ainda não existia, de fato, né? Então, é uma germanidade inventada pelo Fichte, né? E como toda coisa inventada, é unilateral, é abstrata em relação à realidade, né? Não, em parte isso, em parte, mas em parte é ele que cria este traço. Ele, vamos dizer, é uma coisa que está latente no alemão, né? Está latente, vamos dizer, o complexo de inferioridade, que o alemão tinha muito, né, do século XVIII, que toda a Alemanha não existia como nação propriamente, né? Aquilo era um aglomerado de coisas, né? Como a Itália no tempo de Maquiavel. O maquiavelismo, o que é? É um exagero nacionalista como Fichte. Por que o príncipe de Maquiavel é aquele governante que pode tudo, que não tem, vamos dizer, que se submeter à moral nem nada? Porque não tem outro jeito de unificar a Itália e botar o invasor para fora, senão através, vamos dizer, de uma total liberdade moral do governante. É claro que é um exagero, mas a gente compreende que, vamos dizer, é um exagero explicado pela vontade de você se opor a uma situação existente. Então você afirma os elementos que afirma unilateralmente os elementos que são antagônicos a ela. Então Fichte faz a mesma coisa que Maquiavel. Nós temos que botar os franceses para fora e temos que nos afirmar, e nós somos a melhor nação do mundo, nós somos os melhores, mais inteligentes, mais gostosos, etc, etc, e não queremos conversa com ninguém, voltaremos as costas ao mundo e viveremos só para nós mesmos, tá certo? No nosso estado fechado comunista. Porque se houvesse, vamos dizer, a diferença de poder entre os indivíduos, um atuaria sobre o outro como a natureza atua sobre o indivíduo. Ele cria limitações externas para o outro. Então, porque ele vê o Estado, vamos dizer, como o garantidor da liberdade dos indivíduos. Vamos dizer, como esse Estado era apenas pensado, tá certo? Então, evidentemente, ele não se coloca o problema de como vamos nos livrar do Estado em seguida. Não é isso? Seria até muito. Acho que a ideia era muito nova na época para ele poder chegar até as últimas consequências. E além disso, Fichte também teve uma vida muito atormentada, tá, né? Sobretudo nos últimos anos da vida dele. A mulher dele teve uma doença e ele adorava a mulher, então ele ficou ali anos no leito de morte da mulher, tá, né? Então, não teve tempo de contar. Ele pensou até aí, você entende, né? Mas mesmo assim, é estranho uma pessoa que fosse capaz de um grau de complexidade, como você descreveu na primeira parte, não fosse capaz de perceber imediatamente, quase, o Estado também seria uma problema. Não, porque esse Estado sendo puramente inventado, entendeu? Uma ideia que é puramente... Hã? Claro que hoje é mais, depois que você tentou, você diz, epa, arrumei um problema, me levei de um problema e criei outro pior. Tá, né? Mas por que pensar isso num primeiro momento, você está entendendo? Numa vida relativamente curta e muito atormentada, muito cheia de problemas e que ainda... Fichte muitas vezes foi expulso de um lugar para outro, tá entendendo? Ele tinha uma revista e um sujeito publica um discurso ateístico na revista, e ele é acusado de ateísmo por conta do artigo do outro, e tem que fugir, vai para outro lugar, daí fica sem emprego, é um rolo, tá entendendo? a vida muito descontínua e ainda atormentado nos anos finais por essa doença da esposa, no qual ele, desse período no qual ele não faz coisa nenhuma, a não ser cuidar da mulher. Né? Então, quer dizer, não vamos cuspir no pobre Fichte, né? Apenas ele levou o ponto até aí, a gente continua pensando a partir daí, não é obrigado a aquele negócio, ame ou deixa, não é bem assim. Sabe? Mas era até a época do nascimento do Estado moderno. O Estado republicano, tal como nós entendemos hoje, isso é uma criação daquela época. Veja, aquela era uma época de nacionalismo geral. Você vê que o começo do século XIX é marcado, vamos dizer, pela difusão de duas ideias. Primeiro, a ideia liberal, a ideia das liberdades civis, etc., etc. E segundo, a ideia de nação, da afirmação nacional. Quer dizer, da decomposição dos impérios para a formação das entidades nacionais, tal como as conhecemos. Esse negócio da ideia da liberdade civil, tá, os direitos civis e a ideia do nacionalismo, isso se espalha pelo mundo inteiro. Mas há uma tensão entre uma coisa. O quê? Entre o nacionalismo, a formação da nacionalidade e a ideia dos direitos civis. Sem sombra de dúvida. Tanto que você terá, desde o início, vamos dizer, as três linhagens do movimento revolucionário, que é liberal, socialista e nacionalista. E as três, elas ora se aproximarão, ora entrarão em conflito, tá certo? Se combinarão de uma maneira ou de outra, tá entendendo? Então, aí nós não vamos poder descrever este processo histórico em detalhes, senão a gente escapará demais, né? Para nós ele só interessa na medida em que isso repercuta na cabeça de algum filósofo e seja determinante para ele, como no caso de Fichte determinante, né? Então, vamos dizer, como culminação da filosofia do Fichte, malgrado esta passagem, né, com essa transição lamentável que ele faz do Estado fechado, né. E note bem, essa ideia do Estado fechado, ela não foi embora ainda. Existe um grupo de teóricos militares brasileiros que acredita nisso. Eles liam Fichte e Friedrich List o tempo todo, e pensava assim, não, o Brasil pode ser autossuficiente, nós temos tudo aqui, nós vamos fechar as fronteiras, etc, etc. Bom, claro que é maluquice, né? Mas, com essa transição, ainda tem, vamos dizer, uma ideia final de Fichte, que é novamente grandiosa, que é a de que, através da absorção dele no eu absoluto, ele naturalmente se afasta da natureza, tá certo? Porém, na medida que se afasta da natureza, ele a reconquista na medida em que ele para de vê-la como objeto e começa a vê-la como expressão do eu absoluto, tá certo? Então, esse homem que se, vamos dizer, para ele se constituir como eu independente, eu livre, ele tem que virar as costas à natureza, contrariá-la, tá certo? Ele tem que abandonar a necessidade natural para ele se livrar da sua passividade, ele reconquista e se reconcilia com a natureza, como ele passa a compreendê-la, já não como objeto externo, e sim como criação do eu absoluto. E aí fecha, então, vamos dizer, a filosofia de Fichte. Não deixa de ser uma visão grandiosa, com um pedaço maluco, né?